quando sobra um tempinho, gosto de dançar também. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo.